Foda-se esse bofe, manda avisar que eu tô focadona. Com três celulares, um eu uso só pra mandar foto. Eu não tô sedenta, modo avião pra não ver agora. Tá com saco azul, eu não respondo há 24 horas. Quer me rastrear? Ele pediu minha lock. Bofe sem GPS dentro da minha vagina. Ele é falso e mentiroso, vou chamar de lock. O que eu tenho de rima, ele não tem de pista. Nem cista, não é dinheiro, eu me banco, pago tudo à vista. É sobre tu ter meus filhos, dividir uma vida. É sobre ficar quebrado e dividir a de vida. É sobre tu querer agora e me mandar um me liga. Eu fazendo o meu bronze lá na praia de Ipa, me chamando pra piar de Uber em Curicica. Que isso, me senti pagando caro por migalhas de pica. Mó pose de rico e ainda bebe água da bica. Agora não dá tentar de novo quando eu for rica. Bofe com energia de pior do que tá não fica. Tô cansada de acordar sem comprar na minha cozinha. Se quiser me comer, melhor tu trazer tua marmita. Foda-se esse bofe, manda avisar que eu tô focadona. Com três celulares, um eu uso só pra mandar foto. Eu não tô sedenta, modo avião pra não ver agora. Tá com saco azul, eu não respondo há 24 horas. Quer me rastrear? Ele pediu minha lock. Bofe sem GPS dentro da minha vagina. Ele é falso e mentiroso, vou chamar de lock. O que eu tenho de rima, ele não tem de pista. Foda-se esse bofe, manda avisar que eu tô focadona. Com três celulares, um eu uso só pra mandar foto. Eu não tô sedenta, modo avião pra não ver agora. Tá com saco azul.